Ocean 007. Na BOF, DF 4000, 1017, Ocean 63, o nono. For American 980, were you asking for the cruise altitude? Affirmative. Confirm the flight level. Confirm flight level 370. Okay. Na minha 3 no 1, confirma indicada. Tá com 290 indicada. Reduza para 250 nós, 63 no 1. Reduzindo 250, achando a 63 no 9. Paulo, já teria autorização para o voo 435? Já tenho aprovado, ok? Só um instante agora. Copiar. Ok. Ilhéus, nível 200. Golf 677, pista 90, curva direita da El, Leda, pós-Leda, Ilhéus. Controle 119, decimal 35 e o transponder 5130. Ok. Autorizado nível 200. Decola da El, curva direita. Pela Golf 677, saída da El, então Leda. Fazenda Ilhéus, controle 1935, transponder 5130. 5130, portão 5, chama pronto. 5130, portão 5, chama na pronto, voo 4. Solo da 3663 no 4, está pronto para pushback e acionamento. Sim, a gente aguarda a cópia e o ajuste no 017, instante. Ok. Azul 9136, descer para 2000 pés, ajuste no 017, autorizado ILS X-ray da pista na 0, reporte estabilizado no localizador. 1007, autorizado descer para 2000 pés, autorizado ILS X-ray da pista 10. Reportará estabilizado os 936. Solo voo 435, ponto para pushback e acionamento, portão 5. Solo, control, gol 435. Confirme. O gol 435. Vamos falar para o pushback e acionamento, portão 5. Autorizado, chama o táxi, 1435. Autorizado, chama para o táxi, 1435. 3663, puxa no 4, aguarda a cópia. Autorizado, puxa no 4, vai aguardar a cópia. 3663. 013, desça via, chegada para 2000 pés, o ajuste de altímetro no 07. Reporte estabilizado no curso localizador, número 2 na aproximação. Gente, confirma, é, pro Xanem 3111, desce via até 2000 e chamada estabilizada? Afirmativa, Xanem 3111. 3111. Autorizado Guarulhos 340 via Upper Whiskey 50, decola pista 10, direita da El Leda após Bidev, 119.35, 527, da 3663. Portão 4, chame para o táxi. Solo Salvador, Xanem 6225 com a Serra 340 Brasília. Aprovado 320, copio, agora 34. 32, copia. Aguarde só um instante a cola para ajuste no 097. O azul 4299, copia. Se escuta. Campinas 360, o Ferzulu 16, pistão no zero, curva direita, saída da El Leda, após Leda direto, posição bridge. Controle 119, decimal 35, e o transponder é o 5131. Está autorizado Campinas, o 4299-360, sai na Dael após Leda, depois direto bridge, Upper Zulu 16. Primeira curva vai ser direita, aciona 5131 e em Salvador 1935. Afirma, portão 8, chama pronto. Chamada pronta. Solo Salvador, gol 1923, solicita acionamento e pushback, portão 6. Meia dúzia autorizado, chame táxi 1923. Chamada para o táxi, gol 1923. O American 980, are you ready to copy? Yeah, I hope so, but it's not in jail. Recife, flight level 370, flight Upper Risk 58, runway 10, left turn, Pucca, departure, Aracaju transition, Salvador 119, that's small 35, and squawk 5124. Okay, left hand turn is where you lost me. I got 1935, 5124. Could you repeat the left hand turn to what airway? Pucca Departure, Aracaju Transition, via Upper Risk 58, left turn, after takeoff. Torre, muito bom dia. Bom dia. É o Azul 9136, estabilizado no localizador, in the light slope. Azul 9136, continue a aproximação, reporte visual com campo. Informo que o teto está de 500 pés e a visibilidade de 3 mil. O vento é de 1,8, 0 graus com 1,8 nós e a pista encontra-se molhada. Ciente das condições, reportará visual, Azul 9136. Mantém, escuta. American 980 is the ground. Yes, American 980, if you can sell. The departure and the transition at the step. Okay. Recife. Clear. Flight level 370. Upper Risk 58. Runway 10, left turn. Pucca departure. Papai Uniform Charlie Alpha departure. Alpha Romeo Uniform Transition. Salvador 119, that's small 35. And squawk 5124. Okay, American 980, we got the Pucca departure with independent Alfa Romeo uniform transition, Upper Whiskey 58-1935 and squawk 5124. Score right, report you had to push back, 982. Okay, we'll call you fully ready. Oceanair 6225 Brasília, copia. Que é? 320, Upper Whisky 10. Pista 10 com curva à esquerda na Momo, transição Nidissa, controle 119.35 e o transponder é o 5137. Tá, autorizado 320, Momo, Nidissa, Fosco Ida 1935, 5137, o transponder 6225. Ok, confirmando a curva, esquerda após a decolagem, chame pronto. Afirmativo, subida mão, ciente. Alô, Gol 435, pronto para o táxi, com 103 a bordo, autonomia de 2 horas e 10 minutos, alterna Salvador. No 435, direita, Juliette, Alfa, até o ponto de espera, 18,6, BD 17. Direita, Juliette, Alfa, ajuste 17, Gol 435. 3, 1, 1, bom dia, bom trabalho. Obrigado, bom pouso. Salvador, bom dia, Oxané 63, 1, 1, estabilizado final da direção 0. Oxané 63, 1, 1, continua a aproximação, reporta quando visual com campo. Informo que o teto é de 500 pés, a visibilidade de 3 mil. O vento é de 1,70 graus com 1,6 nós. Foi reportado turbulência moderada na final da 10 e a pista encontra-se molhada. Ciente, 1017, Oxané 63, 1, 1, estou confirmando livre pouso? Afirmativo, reporte quando visual. Ciente, chamar visual, Oxané 63, 1, 1. Controle 1935 5151 no transponder trip 5221. Aqui autorizado 200. Minha nota após a decolagem Gole Eval com curva direita 1935 é o controle 5151 o transponder. É o trip 5221. Confirmando o nível 200, chama pronto. Afirmo 200. Fala Salvador, Gol 1923, pressões para ataque, 184 a bordo, autonomia de 3 horas 53, alterna Galeão. A 23612, a via Juliette Alfa até o ponto de espera, segue o tráfego da companhia, 1017, uma boa viagem. Autorizado pela Juliette Alfa, atento com o avião da companhia. 1017, ajuste, Gol 1923. Solo Salvador 6225, pushback, acionamento no ONU. Autorizado, um portão 1, 6225, chame táxi. Chamando a táxi 6225. Avistou 500 pés do Oxenem 3, 1, 1. Livre pouso 180 com 1,8 nós. Livre pouso Oxenem 3, 1, 1. Oxenem 6312. 6312, Recife, aguarda cópia, o ajuste no 097. 097 com a Serra no aguarda. Três 663, ali mantém a pista 10. Ali mantém na 10, então 3663. Paciente, 93, mesmo guardanapo. 63, 12, está pronto para a cópia? Prossiga. Recife 350, Peruísque 58, pista 10, curva esquerda, Pucaracaju, 1935, 5142. 63, 12. 63, 12, outro caminhão para Recife 350, tripulando 10, curva esquerda, Pucaracaju, Peruísque 58, 1935, controle 5142. Corretíssimo, 6312, portão 03, chama pronto. Grand American 92, ready to push and start, stand 1-1. It's approved, report taxi, 982. 982. Salvador, bom dia, Oxenem 63, 1-1, livrou na sua escuta. Oxenem 6311, tá Táxi pelo pátio 3 aqui. Ingresse na Alfa Kilo e táxi pelo pátio 3. E aguarde para ingressar no portão 01. Paciente vai via pátio 3, ingresso na Alfa e Kilo. Aguardando por 01, Oxana 63, 19. O azul 9136, seu portão previsto é o 08, está ocupado pelo Embraer da companhia. Aguarde um novo portão aqui. Vai aguardar o 9136. 435 após o rolagem do Talim, mantém pista 10. Talim mantém igual 4. Solo Salvador, Oxané 6225, acionado com 76 bordas, 76432, alterno confins para o táxi. Gente, 6225 da Oxané, táxi à direita, siga o gol. O Conspera da 10, chame a torre em 186, o ajuste é 617, boa viagem. Obrigado, seguindo o segundo gol, à direita, ou chama a torre 186, 6225. Salvador, bom dia. Tan 3663, decolou na Natal. Tan 3663, contato radar, vigilância, ascensão ao 340. Ao 340, 3663, possibilidade de voar da Elda presente? Autorizado. Controle Salvador, gol no 888, prossiga. No 435, livre decolagem da 10. O vento é de 180 graus com 979. Livre decolagem, gol 435. Passar o boletim atualizado, porém permanece estável o tempo ruim em Salvador. Gol 1923, ponto espera pronto. Olá de Salvador. Chuva moderada na final e bem turbulente. 8 mesmo, comandante. Estamos aqui aguardando a Infraero decidir um novo portão pro senhor, ok? Então, a nossa preferência seria aguardar mesmo 08, mas seria possível, após a solicitação de pushback, que ele situasse um pouquinho mais para trás e a gente ingressar no 08? Afirmativo. Assim que a aeronave solicitar o pushback, a gente vai posicionar ela no através do portão adjacente, dando passagem para a aeronave parquear. Muito obrigado. Pushback acionamento, Oxané 6312 no 03. Portão 6312, está autorizado. Chame para o táxi. Livre, porta táxi 6312. Webjet 5826, sensível melhora, 500 pés de teto, 4 mil de visibilidade, chuva leve, autorizado ao final do procedimento ILS, 1017, acusa de localizador. Sexta, as condições reportar ao localizador, esse voo é 2000. 9823, thank you. 980 clear taxi via Abram and Juliet and Alpha until loading point runway 10, then call tower on 118.6, adjust altimeter 1017, have a nice flight. Okay, Juliet Alpha, the holding point runway 10 and 118.6 when we get there, American Airlines, thank you. 3, livre decolagem da 10. O vento é de 180 graus com 15 nós. Livre decolagem, 923. Está confirmada, após lida, pode aprovar coral? Se o senhor após Leda voar coral, o senhor vai voar com 90 graus à direita. O senhor vai manter a Dael, Leda após Ilhéus direto. 9, está livre, puxa aí a sinal portão 8. Por gentileza, posicione a aeronave no través do portão 9, dando passagem para um Embraer também da companhia, parqueando 08, ok? Está livre, chama o táxi. Ok, então vai ficar no través da 09 para permitir a avião da companhia ingressar aqui no 08. Graças. O 9136, observe o Boeing 757 da América. Após o mesmo, prossiga pela Juliette. E fique atento à aeronave da companhia puxando no portão 8, ok? Sim, gente, passa a site da aeronave da América que vai prosseguir pro portão 8, pro 49136 da Sul. Utilizou o localizador, 5826. 5826, completa final, pista 10, 1986, é a torre. 1986, 5826. 6225, tem livre decolagem da 10, o vento é de 170 graus com 169. Sim, tio, Xane, 6225, iniciando. Sob vigilância, completa atenção, o 1923 mantém o perfil. No perfil para o 360, 923. 04, Cossier, autorização Brasília. Tá pronto para cópia, tá 3304? Pronto. 3304, Latam, autorizado Brasília, o nível 380, via Pesulu 17, pistão no zero, decola, subida gole, transição ofito, controle 19.35, acione 5147. 380 para Brasília, via Pesulu 17, gole ofito 19.35, 5147, o transponder para 3304. Correto, tá 3304, chame pronto para o pushback e acionamento. Tá bom. Oceané 6225, decolou agora 09, 119.35, controle. 109.35, Oceané 6225. TAM 3663, chame Recife em 13325. Passando externo, 5826, baixa travada. Sente, continue a aproximação, reporte quando visual com a pista. Tentar avisar, 5826. Para o Tecno Xanair 6312, estamos com 119 a bordo, 3 horas e 30, autonomia, alterna Petrolina. 6312, da Oceaner, táxi à direita, siga o American Airliners. O ajuste é 1017, ponto espera, chame a torre, 18.6, boa viagem. Segue o América à direita, ponto espera, chame a torre, 6312, graças, bom dia. Boa Salvador, 4299 da Azul, para o táxi, 109 a bordo, autonomia 04, 40, alternando Ribeirão Preto. Gente, Azul 4299, táxi pelo pátio, Juliette, e mantenha a posição na Alfa antes da Índia. Seu número 3 no ponto de espera vai seguir um Airbus A318 da Avianca. No ponto de espera, chame a torre em 18.6 e o ajuste agora 1018. Boa viagem. 1018, o ajuste vai pela Alfa Juliette antes da Índia. Aguarda, chama a torre 1825. 18.6. 18.6, graças. Eu vou recuperar, obrigado. O livre pouso na 10, o vento é de 170 graus com 189. Avistou a 650, 52 meia, livre pouso. Rio, sondo 3304, pushback sanamento no portão 10. Tio Tantras 304, no portão 07, observe a aeronave da Azul, que provavelmente está cruzando agora o seu, através do seu portão, após iniciar no 7, chame táxi, o Tantras 304. Não, negativo, é no portão 10, 10. American 982 is ready at 1-0. American 982, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, American 982. TAM 3602, identifique. Chegada a mar e desça e mantenha 2000 pés via chegada 1017. Acuse o localizador. Afirmativo, reportará. Há a possibilidade de voar. Perfeitamente, PROD TAP. Em ITAP, completa a chegada via. Afirmativo, ITAP, completa. Cinco, oito, três, meia, no solo agora, aos 1-3. Libra direita, solo no 2-1, decimal 9. 2-1, até já. 5-2-6. Até. American 980, clear to take off runway 10, wind 160 degrees. Correction, 180 degrees, 15 knots. Clear for takeoff runway 10, thanks for the wind, American 980. Salvador, bom dia. 6312, aguanta espera, pronto. 6312, após a rolagem do tráfego. A turista da linha aérea mantém pista 10. Após a América, linha mantém pista 10, 6312. Torre Salvador, azul 4299, antes da Índia. 4299, mantém o ponto de espera e aguarde. Eu consegui até o ponto de espera, 4299. Arca 982, airborne at 14, approach 19.35. 1935, so long, the Mosey American Niner 80. Bom dia. Lavado American Niner 80, checking in 2700 for flight level 370. American Airline 980, good morning, climbing maintained, flight level 370, radar surveillance. Roger, 370. Gol 1923, chame Recife em 1-3, 325. 3325, 923, bom dia. 5, hoje em do Webjet 5826.